somos como esponjas. Deus está buscando uma geração que é como esponjas, mas que entende isso do ponto de vista de Deus. Como uma esponja seca no sol, seca pelo deserto desse mundo. Você passa o dia inteiro vivendo, correndo, trabalhando, às vezes envolvido pela malha desse mundo. Precisa ganhar dinheiro, precisa trabalhar, precisa desenvolver os seus projetos, precisa estudar, precisa cumprir os compromissos. Mas no final do dia tem um lugar, meu querido. Você pode agora ficar de pé ou ficar sentado, pode ficar de joelho, fique à vontade, irmão. Você está na casa do seu pai, ninguém pode te constranger. Você precisa se sentir bem de pé, se sentir bem sentado, fique à vontade, irmão. Não se preocupe com isso. Ninguém vai ficar olhando ou julgando. Você só não pode estar alheio à presença de Deus que está nesse lugar. No final do dia tem uma cachoeira preparada para você. E você não precisa ficar lá gritando, clamando, pedindo. Tudo que você precisa é entrar debaixo dessa água e deixar que a água vá te encharcando. Eu não sei quantos já pegaram uma esponja seca na mão e colocaram embaixo d'água, mas quando ela seca pelo sol, ela fica dura, ela fica imaleável, ela fica rígida, ela machuca. Fique à vontade, meu irmão, fique à vontade. Só continue na presença, em pé, sentado, de joelho, deitado. Se precisar plantar bananeira, só fica perto da parede para não bater em ninguém. Mas você precisa ficar à vontade, você está na casa do seu pai. Você está na casa do seu pai, no lugar onde você é livre para ser você mesmo. E quando a esponja vai embaixo d'água, você começa a pingar água nela. Aos pouquinhos aquela água vai entrando. No começo a água bate e desaparece. Depois ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Aquela esponja começa a se soltar, começa a ficar maleável, começa a se envolver na água. E se você mergulha ela numa bacia, num copo, ela se envolve, aquela água enche. A água fica dentro, fora, você já não sabe mais onde é a água, onde é a esponja. E quando você pega essa esponja e leva para ela, para algum lugar, a água se derrama em todos os lugares. Você leva essa esponja para o trabalho, derrama água. Para a escola, derrama água. No ônibus, derrama água. Nas casas, derrama água. Na igreja, derrama água. E esse é você, meu irmão, derramando a água, derramando a água. Se as pessoas têm sede, elas vão lembrar. Tem um lugar onde tem solução, tem um lugar onde tem água. E elas vêm até você, porque elas sabem que tem água na sua vida. Mas no final do dia, a esponja está seca porque derramou água. Mas a fonte é inesgotável. Esse momento que você está vivendo agora, eu quero te convidar à sensibilidade. Feche os seus olhos. O Espírito Santo, Pai, a despeito do cantor, a despeito do pregador, a despeito da música, eu quero te sentir, Espírito Santo. Eu quero te sentir, Espírito Santo. Eu quero te sentir, Espírito Santo. Você está vivendo agora com Ele. Não tem um lugar especial no mundo físico, porque Ele está buscando adoradores que o adoram em espírito. E o espírito, ele não é limitado pelas nossas leis. O espírito não é limitado pelas forças do seu corpo. O espírito não é limitado, não é limitado pela sua concentração ou falta dela. O espírito não é limitado por música, não é limitado por doença, por falta de dinheiro ou por sobra de dinheiro. O espírito não é limitado pelos seus conceitos. O espírito é livre. Tanto que o diabo às vezes pode tentar te perturbar, e se o Senhor permitir para que você aprenda a estar livre em espírito, o diabo pode até chegar a tocar em você. Ele pode tocar no seu corpo às vezes. Às vezes ele pode tocar, levanta uma pessoa para te humilhar, para mexer com você. Como aconteceu comigo, um cara bêbado bateu no meu carro. Eu estava com o carro parado, eu e minha esposa, o cara bateu no meu carro. Obra de Satanás. Mas Satanás não é soberano na minha vida, nem na sua vida. Então, nós não podemos nos estribar, não podemos confiar, Provérbios 3, 5 e 6, não podemos confiar no nosso próprio entendimento. Precisamos confiar no Senhor e reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. No aumento de 100% no salário, na batida do carro, na doença no hospital, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Então ele endireitará as nossas veredas. Ou seja, aonde você estiver, a situação que você estiver vivendo, a sua adoração é em espírito e é em verdade. Em espírito, porque não é limitada por nada que nós sentimos, vemos ou temos ou fazemos. Em verdade, porque ela não é baseada no que nós entendemos, ela não é baseada no que nós vemos, ela é baseada nas palavras que saíram da boca do nosso Deus e continuam saindo até hoje. Estou contigo em todo o tempo. Podes passar por todas as coisas. Ah, mas não tem esperança, parece que meu mundo vai acabar. Não vai. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Aí então, em qualquer um desses momentos, diante do patrão, diante do professor, diante do político, diante das pessoas, diante das decisões difíceis da sua vida, diante dos problemas amargurantes da sua vida, você pode fechar os olhos em espírito e em verdade, livre de qualquer influência, livre de qualquer situação, livre de qualquer lei física ou humana. Fechar os seus olhos e atrair a presença de Deus para a mesa do escritório, para dentro do ônibus, para dentro do carro, para o quarto do hospital, para a cama dos seus filhos, quando você está orando por eles. No momento que você fecha os seus olhos e se despe de tudo que não é verdadeiro, de tudo que é efêmero. Quem eu sou, pastor? Você é aquilo que nunca vai acabar. Quando você se despe de tudo que vai acabar, quando você tira a influência de tudo que vai acabar da sua vida, você fala: Espírito Santo de Deus, estou nesse lugar em espírito e em verdade. O Senhor disse que quando dois ou mais concordassem em o teu nome, Pai, estamos aqui eu e o meu amigo, ajudador, conselheiro, Espírito Santo de Deus. E nós concordamos que esse centro espírita onde eu estou agora é altar de Jeová. Enche esse lugar com tua presença. Nada nem ninguém milésimos de segundos, aleluia, deixa a alma dela estar sendo curada, deixa a alma dela, não deixa te distrair. O diácono pode abraçá-la lá, abençoá-la, aleluia. Olha aqui para mim, diga: nada enxerga nada nem ninguém. Diga nada nem ninguém. Nem o tempo. Querido, nem o tempo tem poder sobre esse momento. Porque o Espírito Santo conhece as suas intenções. Há 3 meses ou 4 meses atrás, nós estávamos viajando de Curitiba a Pato Branco. Eu fui fazer uma ultrapassagem. E no fazer a ultrapassagem, o rapaz não viu e resolveu mudar de pista. Quando ele foi mudar de pista, eu puxei o meu carro. Quando eu puxei o meu carro, meu amortecedor traseiro soltou. E eu saí a 120 por hora rodopiando na pista. E os carros, fum, fum, fum, fum, passando. Eu lembro só do Jadão. Uns 10 minutos antes da estrada, o Jadão estava dormindo com a cabeça no vidro do carro. Eu falei, Jadão, tem um travesseiro aqui. Põe o travesseiro no teu pescoço e não ficar batendo a cabeça. Eu só vi o carro rodando e a cabeça do Jadão no travesseiro, assim. Puf, puf, puf. E eu lembro de ter falado, glória a Deus. Não sei quando, mas eu falei. Olhei para trás, o Adriano assim. No centro do furacão. Agarrado. Andando, o carro rodando. E eu vi que o carro fez a volta e começou a andar de ré e bater na lateral, que tinha um gramado, uma parede de grama. E o carro batia, batia, batia. Eu disse, Deus, guarda que o carro não capote. Eu lembro de ter falado, Deus, não deixa o vidro quebrar. Que o Jadão está batendo, e se quebrar o vidro e alguma coisa jogar. O carro rodopiou, parou no meio da pista. Peguei no Jadão. Jadão, você está bem? Adriano, está bem? Estou, cara. Saímos do carro, a pessoa parou, eu falei, oh, vem dar socorro aqui para ver se está machucado, o cara arrancou, foi embora. Depois que a polícia prendeu ele, eu descobri que ele era crente também. Descemos do carro, tiramos o violão do carro, sentamos na grama. És tudo para mim, tudo que eu preciso, tudo para mim. Tudo pra mim, tudo que eu quero, tudo que eu preciso, és tudo. O policial parou, não entendeu nada, tentou, né, levar um lucrinho, não conseguiu, acabou aceitando Jesus também, porque, né, como é que vai fazer? Em 15 segundos, a presença de Deus encheu aquele carro e nos guardou. O diabo pode fazer muitas coisas, querido, nesse mundo, nas coisas que estão debaixo do controle dele. O diabo pode mudar tudo aquilo que não interessa para Deus. Ele pode chegar a tocar, Deus até autoriza que ele toque às vezes. Mas aquilo que realmente interessa para Deus, aquilo que você é, o diabo não pode mudar. A não ser que você entregue para ele. Perdemos o carro, perda total. Estou com outro carro saindo da igreja. Paro na esquina, eu e minha esposa. Eu olhei, eu vi umas meninas saindo do bar, assim, frio, em Pato Branco, saindo com a roupa bem curtinha. Eu falei, Melissa, olha a nossa cidade, um frio desse, as meninas aí peladas na rua. Pá! O cara bêbado veio atrás de mim, não viu que eu tinha parado. Tinha preferencial na minha frente, eu parei, encheu a traseira do meu carro, jogou uns 2 metros para frente. Só senti aquela dor no pescoço, no ouvido, assobiando assim. Olhei a Melissa chorando com a mão na cabeça. Abri a porta do carro. Abri a porta do carro, um cara enorme do meu lado, assim, olhou para mim assim. Ô, mulher, você machucou? Falei, claro que machuquei, cara, você tá louco, velho, claro que machuquei. Fala pra mim, você bebeu, né? Olha, meu irmão, o diabo tocou meu corpo e ali ele tocou minha alma. Eu levantei do carro, esqueci a dor, olhei uma pedra no chão, olhei minha esposa chorando no carro e falei, é meu direito arrebentar a cara desse bêbado porque nem vai lembrar amanhã. A polícia vai chegar, meu direito pôr esse cara na cadeia. Fazer uma sopa com os dentes dele no para-brisa do carro. Espírito Santo falou assim: tudo que o diabo podia tocar, ele tocou. Mais profundo que isso, só se você der para ele. Eu lembrei de uma canção que diz: meu direito é de não ter direito algum, o meu querer é tão somente o teu. Estamos terminando, podeis assentar. Para isso empenho minha palavra, numa aliança que faço por amor. Eu não sei quais são as fornalhas da sua vida nesse momento. Eu não sei quais são as dores, as dificuldades que você está passando. Mas eu sei que Deus é soberano sobre a sua vida e o diabo não é. Eu sei que o diabo morre de medo de você descobrir que você pode atrair a presença de Deus aonde você quiser, a hora que você quiser, em qualquer circunstância, em qualquer momento. O diabo não quer que você saiba disso. Por isso o diabo colocou a adoração a Satanás no coração do homem. Adoração a Satanás, que nós chamamos de murmuração. Acontece um problema, um governante comete um erro, uma criança faz o que não deve. A nossa reação e as nossas palavras começam a adorar Satanás. Adorar a Deus. Adoração, ela veio de uma raiz grega que fala curvar-se para beijar. É quando os súditos vinham diante do rei, pedir alguma coisa, e eles curvavam para beijar. Por isso que instintivamente nós levantamos a mão para adorar. Por isso que a palavra diz: levantem as vossas mãos para adorar. Quando nós levantamos as mãos, nós estamos nos rendendo. As pessoas levantavam as mãos diante dos reis e se prostravam, dizendo: estou rendido a ti, a tua vontade, podes fazer de mim o que quiseres, estou aqui aberto, e o meu pedido é esse. E eles beijavam a mão do rei. A Bíblia fala de beijar ao filho. A Bíblia fala de nos despojarmos para adorá-lo. Aonde você está? Você pode saber que o Espírito Santo está em volta de você, buscando uma oportunidade de pegar aquilo que realmente é dele. E ele gosta tanto de não estar sozinho, que até mesmo em sua solidão, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não foi o bastante para Deus. Deus é ambicioso. Ele tem uma ambição santa. Ele queria mais. E Deus tinha 3 miríades de anjos no céu: Gabriel, Miguel e Lúcifer. Gabriel, responsável pela mensagem, por levar a palavra, levar a mensagem. Miguel, responsável pela guerra, pela batalha, pelo serviço. E Lúcifer, responsável por levar a adoração até os céus. Aí de repente, Lúcifer viu que o que ele fazia era muito importante. E por ser importante, Deus deu muito para ele. Ele tinha adoração no seu corpo. A Bíblia diz que ele tinha todos os instrumentos em si. Imagina alguém que decide e uma música maravilhosa começa a fluir. Só Deus, eu não consigo imaginar que ser era esse. Quando eu for para o céu, eu vou pedir: Deus, me mostra uma foto de como ele era. Porque eu sou muito curioso para imaginar como era essa coisa maravilhosa. Um ser tão incrível, tão lindo, tão digno, que se achou que podia ser igual a Deus. A música é poder de criação. A química é poder de criação. Você pega elementos que não tem nada a ver, mistura e faz uma coisa maravilhosa. Shampoo, remédio, Coca-Cola. Aí tudo que Deus faz de bom, e o diabo inventa alguma coisa ruim, né? Daí o diabo inventou a Pepsi, né? Mais ou menos que nem o Grêmio e o Internacional. Deus inventou uma coisa boa, né? Irmão, a terra é azul e branca no fundo preto, meu irmão. O planeta Terra é um grande símbolo do Grêmio no centro do universo, meu irmão. Brincadeiras à parte, Deus deu o poder de criação para você. Te fez a imagem e semelhança dele. Quando? Lúcifer caiu, olha que interessante, uma terça parte dos anjos caiu com ele. Sabe o que Deus fez então? Deus criou você. E te deu o poder de criar adoração com qualquer coisa. E ele fez da adoração uma armadilha para você. Porque o que Deus está buscando não é adoração. Deus está buscando adoradores que o adorem, espírito e verdade. E quando a adoração começa, quando há uma oportunidade de adorar, o coração do adorador aparece. Ele quer adorar. Eu lembro de um pastor amigo meu me contando que ele brigou com a esposa em casa, discutiram os dois. Agora chegou a hora de ir no culto, nós temos que ir para o culto. Entrou no carro e foi sem se falar, ele e a mulher sentaram no primeiro banco, eles eram líderes da igreja, o outro pastor ia pregar. Quando começou o louvor, ele levantou a mão e começou a adorar. Sua esposa ficou assim no carro, do seu lado, assim na cadeira. Daqui a pouco ela puxou o paletó dele e falou assim: tu é um falso mesmo, né? Brigando comigo em casa. Ele: cala a boca, mulher, porque nem mesmo você e nem o nervoso e a chateação que eu estou vão me impedir de entregar a minha adoração para Deus em espírito e em verdade. Porque nada que passa, meu irmão, tem poder sobre você, quem você realmente é. Nada que passa. Quando você ficar em dúvida, será que isso pode acabar comigo? Olha para aquela coisa e diga: isso é eterno ou isso é efêmero? Isso é eterno ou isso é passageiro? Pode durar mil anos, é passageiro. Eu sou eterno. Não pode mudar quem eu sou, a não ser que eu decida. Porque o poder da decisão também é um poder de Deus dado ao homem. A não ser que eu decida entregar para Satanás um documento de autoridade sobre a minha vida, chamado pecado. Enquanto eu não entregar para ele, ele não pode nada. Mas nós somos pecadores. Nós vivemos na carne, nós moramos dentro dessa carne, às vezes a gente vai pecar. Meu Deus, eu pequei, o documento está na mão de Satanás, Jesus. Aí ele fala: confesse, se arrependa. Eu sou teu Deus, e eu ganhei do diabo dessa. Sobre ti o meu sangue que purifica. Quando você se arrepende, o sangue te lava. E a hora que o diabo vai pular em você, ele: ai, o sangue. E antes de te ver, ele vê Jesus. Agora olha a maravilha de Cristo. Olha a maravilha do plano de Deus. A Bíblia diz que se um estrangeiro tiver numa terra, a terra não é dele. Mas que se uma criança nascer, a terra pertence a essa criança. Se o teu bisavô era alemão, ele era um estrangeiro, mas o seu avô, quando nasceu, ele é brasileiro, ele tem direito, herança sobre a terra, e você herdou essa herança, porque você nasceu nessa terra. E nós tomamos uma decisão errada. Salmo 115, 16 diz: os céus dos céus pertencem a Deus, a terra ele a deu aos filhos do homem. A terra ele deu para nós. E nós tomamos algumas decisões erradas. Nós entregamos o direito legal da nossa terra a um estrangeiro. Fala para mim, meu irmão. O diabo nasceu em Canoas. O diabo nasceu na sua casa. O diabo nasceu na sua família. O diabo nasceu no Rio Grande do Sul. Alguém gritou ali? Na Argentina, não. Nem na Argentina, irmão. O diabo nasceu no Brasil, meu irmão. Nasceu na América do Sul. E você nasceu na América do Sul? Quem é que tem direito legal sobre essa terra? O que é que o diabo está fazendo com o Brasil se ele não tem direito nenhum legal? O que é que ele está fazendo com a sua família se essa terra lhe pertence? Tu todo o poder de Satanás sobre nós é nos fazer esquecer quem nós somos. Por nossa decisão errada, Deus falou, vou ter que socorrê-los. Ele, Deus Pai, a Bíblia chamava antes disso, Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus o Verbo, o Filho. Jesus era chamado de o Verbo de Deus. Aí ele teve um plano, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus nasceu da mulher, ele se fez carne, ele tomou Deus, Jesus, o Filho de Deus, Deus tomou a carne, tomou a humanidade para si, se fez carne, nasceu na terra, pisou na terra, e quando as pessoas perguntavam dele, Jesus, em todo o evangelho, falava a respeito dele mesmo assim, o Filho do Homem. O tempo todo Jesus, no Novo Testamento, vai reivindicando, que é o Filho do Homem, o Filho do Homem diz, o Filho do Homem fez, Filho do Homem, reivindicando quem ele era, direito sobre a terra. Só que ele também era o Filho de Deus, a terceira pessoa da Trindade, então ele tinha direito sobre a terra e sobre os céus. Aí o diabo o matou. Deus soltou a coleira de Satanás, o diabo o matou, o levou para o inferno, e ele tomou do inferno as chaves e se tornou dono do céu, da terra e do inferno. Que a Bíblia diz que ele desceu, mas a morte não pôde segurar, e aí ele chegou aqui e falou, eu morri sem pecado. Agora tem uma carta legal sobre essa terra. E a minha carta é o seguinte. Eu morri por um pecado que eu não cometi. Esse pecado é o pecado deles. Acabou o poder do pecado sobre o homem. Porque o Filho de Deus se fez filho do homem. Para que os filhos do homem se tornassem filhos de Deus. Em resumo, o que que Deus fez? Ser Pai, Filho e Verbo, Pai, Espírito Santo e Verbo não foi o bastante para Deus. Hoje lá na Trindade, tem um representante meu e seu, Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Jesus Cristo, o homem na Trindade. Existe um homem no cargo máximo sobrenatural de todo o universo. Um homem, um representante seu. E se você está crucificado com Cristo e ressuscitou com Cristo, nova criatura você é. Filho de Deus, Deus te trouxe para a autoridade máxima celestial. Deus trouxe um homem para a Trindade. E agora, eu e você temos um representante legal nos céus, a autoridade máxima sobre o sobrenatural, Jesus Cristo, o homem, nosso intercessor, nosso advogado, nosso irmão mais velho, nosso pai. Só que ele, agora, também tem um representante legal sobre a terra, e Deus exerce o direito dele sobre esse planeta, através do seu representante de Deus, os filhos de Deus, os filhos do homem. Através de você, Deus tem direito legal sobre a terra. E como meu papel nesse lugar era te falar duas coisas. Você é o que Deus está buscando. A adoração te faz subir e ele descer sobre o lugar que você estiver. Segunda coisa, quem eu sou? Quem você é? Você é um embaixador da Trindade na terra.